alguns séculos, um ser lendário interdimensional conhecido como Zordon veio para a Alameda dos Anjos para estabelecer um centro de comando para sua luta inominável contra as forças do mal. Com a ajuda de seu fiel assistente Alpha 5, o nobre mestre escolheu 6 adolescentes extraordinários e deu a eles o poder de se transformarem numa super força humana de luta. Quando necessário, os jovens heróis poderiam usar seus poderes para invocar seus veículos colossais de ataque, conhecidos como Zords. A identidade dos 6 permanece em segredo. Hoje essa tradição continua. Power Rangers, o filme. Vamos lá. Calma, Rock. Galera, estamos a 15 segundos da zona de ataque. É isso aí, rapaz. Agora as águias vão voar. Beleza, compadre. Fogo escuro no ar. É. E aí? Eu acho melhor vocês irem logo. Cadê o elevador? Vai na fé que dá. Vai, anda. Além de eu me estabacar, você ainda vai cair em cima de mim? Gente, vocês não preferem usar isso aqui? Boa ideia! Atenção, pessoal. Estamos a 3 segundos do alvo. Aí, está pronta? Tô. Lá vou eu! Uhul! Eu também! Vai! Mostra pra eles. Vou alucinar. Surfando! A gente se vê lá embaixo. Beleza! Maravilha! Bem, galera, agora! Com a chegada do Comitê Ryan daqui a 2 dias, a disputa de surf no ar da Alameda dos Anjos vai renovar o interesse pelo concurso de surf no ar da Alameda dos Anjos. Salve o observatório! E agora, amigos, olhem bem para o céu, porque aí tem a equipe de braço da Alameda. Aí! Tá legal, pai. Tem que prestar atenção. São profissionais. Ah, mas eu fiz direitinho. Você aterrissou no estacionamento. Que vergonha. Ah, bom. O primeiro da equipe está começando a aproximação final. Adam, ele está se aproximando e parece uma manobra muito arriscada. Mas ele consegue descer na moto e acertar o alvo. Bem atrás dele vem Billy, que conseguiu uma aterrissagem perfeita. A nova participante número 3 é Kim. A aterrissagem dela também foi perfeita. Aí vem Rock, que aterrissa bem no alto. E aí vem a Isha. Ela conseguiu ser a quinta a fazer uma aterrissagem perfeita. Eles foram perfeitos. Agora só falta Tommy e Oliver. Ele vai conseguir ser o 6. É, manda ver, Tommy. Ele está fazendo sua aproximação final. Parece que ele vai se sair bem. Está quase chegando. Ele vai conseguir? A equipe da Alameda dos Anjos estabeleceu um recorde da cidade. Vamos lá. Muito bom. Lembre-se, o Comitê Ryan passará daqui a 2 dias. Vamos todos salvar o observatório. Mandou bem lá em cima. É, valeu, cara. Aí, na próxima, vem com a gente. Sério? Eu posso? Bom, vamos resolver isso depois. Daqui a uns 10 ou 12 anos. Meus parabéns, Tommy. O observatório vai conseguir se safar. Foi ótimo. Tá bom, valeu. Mas maneiro, o Cometa Rayan vai passar daqui a 2 dias. A gente conseguiu. Foi maneiro. Foi, é maravilhoso. Vocês também estavam muito bem. Pessoal, alguém viu o Book School? O Ernie deve estar servindo almoço com sobremesa grátis e eles devem ter aterrissado no telhado. É melhor pularem, estamos ficando sem combustível. Eu sou a águia. Eu sou a águia. Eu sou... Eu sou o periquito. Vamos, Nelson. Sua anta burra atrapalhou o homem águia! É, águia, sim. Eu acho que é o homem periquito. É isso aí. Ai. Ei! Oh. O que pensam que estão fazendo? Nós somos do escritório do inspetor de construção da Alameda dos Anjos. É! E esse prédio devia ser construído lá. É. E o que aquele homem tá fazendo ali sem proteção, seu moço? É, e quem tá no comando, hein? Hein? Hein? Hein? Vem dar uma olhada nisso aqui. Vai nessa, Dave. Depois eu que sou a anta. É. Tá com fome? Uepa! Mas o que pode ser isso? Com certeza não é da companhia de esgotos. Vamos tirar com o guindaste. Tá. Você acha que é? Eu não tenho a menor ideia. John, você tá legal? Galera, vamos comer alguma coisa. Peraí. Por aqui. O que foi, Alpha? Rangers, Zordon precisa de vocês no centro de comando. Estamos indo. Ai, ai, ai, ai, ai. Os interfaces subtrônicos estão em curto-circuito. Tenho que descobrir o meio de alternar os moduladores de frequência. Alpha, o que está havendo? O aparecimento de uma energia maligna está sobrecarregando nossos sensores. Rangers devem agir depressa. O planeta corre grande perigo. Perigo de quê? Há 6 mil anos, um ser morfológico conhecido como Ivan Uzi dominou o mundo com um império de terror sem igual. Ele quase terminou a construção de suas armas fatais. Os titãs ectomórficos, máquinas gêmeas capazes de escravizar o universo inteiro. O que houve? Um grupo de jovens iguais a vocês conseguiu prendê-los numa câmara subterrânea. Mas agora a câmara foi acidentalmente descoberta. Vocês devem devolvê-los para as profundezas antes que seja aberta e o mal seja libertado. Os ectomórficos foram enterrados perto da câmara. Se ele escapar, ele os encontrará. Tenham muito cuidado, Majors. Vocês estão lidando com um mal que está além da imaginação. Esquecemos essa coisa. Eu concordo com ela. Estou sabendo. Porque você é um porco. Kurt, dá uma olhada nisso. Não precisa cortar. Aliás, por que você não tira uma soneca também? Eu podia ter feito isso, só que eu não quis fazer. Fecha o focinho. Depois de 2000 anos de buscas, você finalmente está em meu poder. E agora, vamos pegar esse ovo. Excelente. Ficou 2000 anos procurando esse monte de meleca. Paciência, sua linguaruda. Observe. Eu sou Lord Zedd, inimigo eterno de tudo o que é bom e decente. É uma honra conhecer você. E como eu posso lhe retribuir, hein? Se lembra do nome Zordon de Eltari? Acho que se lembrou dele. Destrua Zordon! Assim meu império do mal será supremo uma vez mais! Eu não só vou destruí-lo, eu acabarei com todo o legado dele. Será como se Zordon de Eltari nunca tivesse existido! Finalmente um homem de verdade! Deixaremos você livre para agir. Vamos embora, Rita! Mas que fedor nojento é esse? Tem cheiro de adolescentes. Vamos olhar lá em cima. O que é isso? Tá saindo fumaça. O que estão fazendo aqui? Por acaso o senhor viu um ser morfológico andando por aqui? Um ser morfológico? É. E o que vem a ser isso? Esperem um instante. Tem alguma coisa a ver com isto? Que nojo! Que gentil. Permitam que eu me apresente. Eu sou o temido galacticamente, insultado globalmente e menosprezado universalmente. Eles me chamam de Ivan Uz. Arrume suas malas, porque vamos mandar você para o lugar de onde veio. Um adolescente que fala demais não mudou muito em 6.000 anos. Você não sabe com quem está falando, sua cabeça de uva passa. É sério? É, somos os Power Rangers. Ah, cadê meu livro de autógrafos? Power Rangers, né? Então Zordon ainda usa um bando de crianças para fazer seu trabalho sujo. Bom, conheçam minhas crianças. A partir deste momento, o mundo que vocês conhecem deixará de existir. Enfim, ao meu pesadelo! Adeus, crianças! Ele sumiu. O que a gente faz? Parece que tem muito espaço aqui embaixo. Agora, galera! Vamos pegar essas bestas! Bem-vindos ao meu pesadelo! Já brincou de chutar lata? De todos eles. Eles são muitos. Chegou a hora, galera. É hora de morfar. Pterodáctilo! Triceratops! Tiranossauro! Mastodonte! Tigre branco! Pra onde eles foram? Fiquem atentos. Ali, galera! Estão fugindo! Cuidado, pode ser uma armadilha. Certo. Vamos. Alpha, meus sensores dizem que os Rangers chegaram tarde demais. Ivan já está a caminho daqui. Não se preocupe, ninguém entra no centro de comando sem a moeda do poder. É, quase ninguém. Olha, isso aqui é muito bonitinho. Acho que você investiu bem suas economias em 60 séculos. Você comprou uma coisa alto nível. Você não mudou, Lucy. Você continua maltratando os indefesos. Ah, cala essa matraca, Zordon. 10 minutos fora do ovo e eu já estou ouvindo seus sermões. Você me prendeu naquela câmara nojenta e me deixou enterrado como se eu fosse um lixo qualquer. Você tem alguma ideia do que é ficar preso num ovo nojento durante 6.000 anos? É entediante. Sem mencionar que eu vivo sofrendo de câimbras desde a Renascença. Você não vai conseguir sair vitorioso. Você roubou a minha juventude. Eu era o líder supremo do império mais poderoso do universo. E agora é hora de você pagar ao flautista. Ah, quantas coisas eu perdi! A Praga Negra! A Inquisição Espanhola! O concurso de Miss Universo! Este lugar me dá calafrios. Disse tudo. Eu não estou gostando nada desse lugar. Viram alguma coisa? Precisamos de luz. Ativa o raio energético. Eles têm que estar aqui em algum lugar. Ativando a visão Ranger. E aí, Rock, o que está vendo? Modo rastreamento. Estou fazendo a leitura do local. Engraçado, eu não sei do que essas coisas são feitas. Eu não consigo vê-las. Tá bom, fiquem ligados. Por ali! É um ataque! Vamos nessa? É isso aí. Rock atrás de você. Ataque aéreo. Esses caras não desistem, não é? Ataque duplo? Eu tô nessa. Já chega. Corda de impulso. Sentiu minha falta? Ficaram daqui no chicote Um, dois, três, quatro, cinco, seis. E aí? Tudo bem, Aisha? Agora eu tô. Vamos acabar com eles. Quero que conheçam Saba. Agora vamos procurar o Ivan. O que está vendo? Estamos perdendo os poderes. O que aconteceu? Alpha, responda. Tem alguma coisa errada. É melhor voltarmos. Vamos nessa. Essa não. Meleca. Vamos abrir. Veja o estado desse lugar. Eu não estou acreditando. O que aconteceu aqui? Essa não. Aqui ele pode morrer. Precisa de energia. Rangers. Graças a Deus, vocês estão salvos. Vamos tentar colocar você na câmara. Eu receio que seja impossível. O poder foi destruído. Acabou. Os Zords. As armas, tudo mais. Os Power Rangers não existem mais. Ivan os venceu. Vamos perdê-lo. Zordon não pode nos deixar. Desde que entrou em nossas vidas, tem sido como um pai para nós. Vocês devem ser fortes. Ranger. Alpha. Como está? Eu vou ficar bem se encontrar o poder que salvará Zordon. Que poder? Está no distante planeta de Fiddles. É muito perigoso. Todos os que tentaram pegá-lo foram destruídos. Mas nós temos que tentar, Alpha. A força vital de Alpha vai acabar. Vocês não têm muito tempo. Como conseguir? Se eu puder transferir a última gema de morfoplasma para o núcleo de transporte, eu terei energia suficiente para levar vocês até lá. Mas pouco restará para a volta. Então, como vamos voltar? Temos que torcer para existir energia lá. A vida dos Zordon depende disso. Estão prontos? Claro. Estamos sem nossos poderes, mas ainda somos os Power Rangers. Lembrem-se, Rangers, Zordon não tem muito tempo. Finalmente alguém calou essa matraca. Mas você é um verdadeiro pamonha. Você precisa mesmo de umas férias. Eu acho que as circunstâncias nos forçam a escolher um novo líder. E eu escolho... a mim. Com quem esse palhaço pensa que está lidando? O Ser Supremo está assumindo. Ninguém tenta enganar Zed, fica vivo! Ai, ai, ai, ai! Para! Tá fazendo corte, né? Minha vez. Ah, é assim, cabeça de osso. Não se pode confiar em ninguém nessa galáxia. Adoro flocos de neve. Ai, que... Vocês podem escolher. Ou vocês servem a mim, ou podem se juntar a esses patetas incompetentes. Olga, tire a gente daqui. Não dá bola pra esse horroroso. Não ousem me trair. Nós jamais gostamos desses dois imbecis para começar. É, são fedorentos. E aí, o que vamos fazer com esses Power Rangers, ó poderoso Imperador? Ah, é, os Power Rangers. Grande Uzi. É. Vocês voarão a Fidos. Vocês encontrarão os Power Rangers e vão acabar com todos eles! É, acabem com eles! De encontrar isso por aqui. O que, que é isso? Parece uma ossada pré-histórica. Não é uma recepção nada calorosa. Vamos, gente. Temos que trabalhar. Não se aproxime. Produtos químicos tóxicos. Dominar o mundo é uma coisa. Encontrar bons ajudantes para tornar isso possível é de matar qualquer um. Quer que eu bote um anúncio? Ah, não precisa. Eu vou recrutar os pais da Alameda dos Anjos. Sem ofensa, chefe. Mas eles podem achar você um tanto nojento. Bom, eu imagino que tenham experiência nisso. Esqueceram! Eu sou o mestre dos disfarces. Como é que eu ia esquecer? Eu nem sabia disso. Primeiro eu os transformarei em zumbis. E ordenarei que eles cavem meus ectomorficons. E como é que vai fazer isso? Mostrando a eles as maravilhas de ser corrompido com um pouco do Uzi Diva. Olha! Ah, que maravilha! posso terminar o que eu comecei há 6.000 anos. O que eles não sabem é que minhas armas de destruição estão enterradas bem abaixo dos pés deles. Parem! Temos que trabalhar! Tudo bem? Eu estava pensando no Zordon. Em tudo que passamos juntos. Kim, tudo vai passar. Vamos encontrar a energia. E mandaremos aquele ser perverso e vanuso para o esgoto de onde veio. Vem. Ah! Ah! Mas o que é isso? Descobriu a graça em morfar? O quê? Só descobre que é bom quando não pode mais. Kimber, ele é atrás de você! Aguenta firme, Kimber! Você foi incrível. Obrigado. Se quiserem me agradecer, voltem para o lugar de onde vocês vieram. Mas não podemos voltar. Soubemos que havia grande energia aqui. É verdade? É. O solo está repleto de ossos daqueles que tentaram capturar isso e falharam. Somos diferentes. Não vamos falhar. Saiam desse planeta antes que seja tarde demais. Olha, nós não queremos confusão. O nosso líder, Zordon... Zordon? Disse Zordon? Conhece Zordon? Quem é você? Eu sou Dulceia, guerreira mestre do planeta Phidos. O que aconteceu com Zordon? Ele foi atacado por um ser cósmico chamado Ivan Uzi. Ivan Uzi está livre. Você o conhece? Ivan Uzi é um monstro. Se não corrermos, seu planeta estará destruído. Me sigam. Rangers. Por favor, Zordon, poupe suas forças. Precisa descansar. Devemos tentar nos comunicar com eles. Talvez eu possa ajudá-los. Se eu puder direcionar um deflector vertical, faremos contato através do globo visualizador. Por favor, depressa. Ai, ai, ai, ai, ai, resista. Use para crianças de todas as idades. Podem vir correndo e comecem comprando. Eu prometo a vocês, não podem perder. Quando tiverem seu suprimento, de use do Ivan. O que temos que fazer com isso? Mostrem a seus pais, mostrem ao seu amigo. Quando tiverem o Uzi, terão diversão sem perigo. Isso aqui é nojento. Você pode ter ouvido essa frase e as aparências enganam. Eu aposto que quando experimentarem, todos vocês ganham. Eu falei, é de graça. Eu vou querer um. Muito bem, quem mais? Mas eu quero dois. Eu quero um também. Vem pra todo mundo. Levem uma caixa, levem uma caixa. E se os pais tentarem impedi-los, deixem eles de moral baixa. Dulce, para onde está nos levando? Vocês vão saber logo. Nós temos que nos apressar. Zordon não vai aguentar muito tempo. Nossa! Incrível. Que lugar é esse? Essas são as ruínas antigas do tempo ninja. Lá, além da selva Niola, está o monolito. Dentro dele está a energia do universo. O monolito está protegido dos invasores pelos deuses. Ninguém sobreviveu à tentativa de tocá-lo. Como vamos conseguir? Vocês foram escolhidos por Zordon. Eu tenho fé na sabedoria dele. Pode nos ajudar. Nós invocaremos os animais sagrados dos ninja para ajudar. Chamados de cidadãos preocupados, porque o desaparecimento de paz continua. Oi, amigos. Ivan Uzi falando. Entediados com seu trabalho, entediados com sua vida? Então venham à cidade Uzi e venham experimentar. Ai, ai, ai, ai. O plano maligno de Ivan está funcionando. Espero que não seja tarde. Enterrado dentro de cada um de nós, está o espírito de um animal esperando para ser libertado. Fechem seus olhos e olhem para seu interior. Aisha, você é o urso, feroz e invencível. Rock, poderoso, esperto. Você é o poderoso macaco. Billy, você é o lobo, astuto e veloz. Ágil, Kimberly, leve como uma pena. Você é a garça. Adam. Adam, o que foi? Sou um sapo. Sim, é um sapo. E com um beijo, pode se tornar um belo príncipe. E você, Tommy, é o falcão, senhor supremo dos céus. Estar em harmonia com o espírito de um animal sagrado é ter a força dos ninja. E para aqueles que são ninja, qualquer coisa é possível. Mas eu receio que terão que fazer isso sozinhos. Você não irá com a gente, Dulce? Queria eu poder. Um passo além deste platô e eu me tornaria passado tão rápido como o Zordon está se tornando agora. A força está dentro de vocês. Confiem nela. Seus animais sagrados serão seus líderes. Que os espíritos dos animais vigiem vocês. Os ectomórficos seriam desenterrados agora. Ah, Goldar, estou entediado. Vamos nos divertir. Você aí. Dança. Ginga de surfista. Balé. Ei, chefinho, eles voltaram. Ah, a minha tenca. Parem de resmungar. Como se saíram? Não podia ser melhor. Nós jogamos um deles da montanha e outro no rio. Então, todos foram destruídos. Quase foram destruídos. É, vocês não os mataram? Vocês se consideram guerreiros Tengas? São mais perus Tengas. Eu vou empalhar todos vocês e assar. Mas, mestre, havia um monstro com um bastão incrível tirando. Bastão? Esse bastão tinha o som de um chicote? É, era irritante. Dulce, aquela bruxa miserável, manipuladora, traiçoeira e feia. Se ela levá-los à grande energia, tudo estará arruinado. Ah, vamos voltar, né? Então vocês evaporarem. Não tenho tempo a perder. Minhas máquinas ectomórficas devem estar prontas ao pôr do sol. Nossa, essa selva é interminável. Temos que continuar andando, galera. O tempo dos órgãos está se esgotando. Pegue aquelas pedras, quebre tudo, anda logo. Carregue tudo nas costas. É, carregue tudo, mas tudo mesmo. Apontem seus olhos para o exoesqueleto de Ornitoro Bárbaro. O Scorpitron mortal deve estar por perto. Assim que minhas adoráveis máquinas ectomórficas estiverem funcionando, espalhando use pelo mundo, eu aniquilarei a Alameda dos Anjos, então, o universo! Vamos dominar o mundo! O que será que aconteceu com eles? Sei lá. Eu prefiro nem saber. Bem-vindos ao Parque dos Dinossauros. As aulas de biologia serviram, né? É melhor a gente sair daqui antes que esse bicho volte ao normal. É. É. Você aí, continue trabalhando. Você e você também. Temos o dia todo. Ei, chefe, eles já terminaram. Que hora é seu almoço, né? Paz da Alameda dos Anjos. Vocês completaram o meu ectomórfico. Mas, francamente, estou cansado de suas caras feias e de suas presenças insignificantes. Vocês vão voltar para a construção e saltarão para seu destino. Isso mesmo. Bye, bye. Aloha. Pai. Arrivederci. Hasta la vista, baby. Até nunca mais. Não queremos mais vocês. Tchau. Tchau, pateta. Finalmente, o momento da verdade. Morgan, deixe o Uzi fluir. É comigo mesmo. As minhas criaturas estão vivas. Vivas! Eu disse vivas! Excelente! É, pessoal, saca só. Inacreditável. Vamos, galera. Mas com calma. O que você acha? Espere aqui. Valeu, Adam. Pensei que fosse morrer. Um já foi, só faltam três. Vamos conversar um pouquinho. É melhor não. Eles são fortes, mas não são espertos. Vem, me ajuda aqui. Lá vai pedra. Isso é que eu chamo de dor de cabeça. Essa passou perto, hein? Beleza. Pronto. Pronto. Vai! Super chute ninja! De poder. Os animais sagrados. Novos ordens. É, conseguimos. Os morfadores funcionam. Temos os poderes. Beleza. É isso aí. Estamos indo, Zordon. Vamos aguenta lá. Aí. Boa sorte, Rangers. Cidadãos da Alameda dos Anjos, o que acharam dos meus amigos? Os garotos vida ao rei, use! O prefeito declarou o estado de emergência. Ele pediu que todo o povo saia imediatamente da cidade. A Alameda dos Anjos nunca passou por... Ai, ai, ai, ai! As máquinas malignas do Ivan estão destruindo a Alameda dos Anjos! Alpha... Onde estão os Power Rangers? Continue tentando. Eu adoro o cheiro da destruição à noite. Eu também. Que cheiro é esse? Inconcebível. Os Power Rangers. Quanta destruição. Isso é coisa do Ivan. Vamos voltar ao centro de comando. Espere, o que foi isso? Eu acho que já vamos descobrir. Vejam! Nossa, que bicho é esse? Ivan trabalhou muito enquanto estávamos fora. O que é aquilo? Eu acho que é outro bichinho. E mais feio ainda. Ai, nós temos que deter essas coisas. Temos novos Zords Ninja. Vamos usá-los. Certo. Certo. Caça Ninja Zord. Lobo Ninja Zord. Sapo Ninja Zord. Macaco Ninja Zord. Urso Ninja Zord. Falcão Ninja Zord. Ninja Zord! Legal! Beleza! Maneiro! Oh, não! São os Zords! Ah, Zords inúteis! Acabo com eles rapidinho! Vamos nessa! É! Ninja Zord! Força total! Falcão, pronto para o ataque! Sistemas ativados! Ativando o sistema de defesa. Eu gostei disso aqui. Vamos logo sair daqui. Olha, Ivan, o Zé é mau. E se vocês não vierem comigo, nossos pais vão morrer. Tem que acreditar em mim. Muito bem, Rangers. Eu estou no quadrante leste. Meus sensores estão detectando um distúrbio. Eu vou nessa. Alguém chamou um exterminador? Pois eu tenho a solução. Lançar foguetes. Fui atingido. Vou abortar. Não se preocupe, Tony. Zord Sapo está em posição. Nós conseguimos agora, chefe. Encoste em mim de novo e virará frango assado amanhã de manhã. A língua já está amarradinha. Ih-ha! Se deu mal, feioso. Quem brinca com fogo acaba se queimando. Estou a caminho. O Zord se aproxima do alvo. Mantenha ele amarrado, Adam. Estou ajustando a mira. Eu estou perdendo ele. Consegui! Consegui, Adam! É hora do urso atacar. Pessoal! Eu fui atingida! Sorte, macaco, mirando o alvo! Gostou, amigão? Aguenta firme, Rock. Eu tô aguentando. É isso aí, vamos. Vamos logo, vamos pegar o monorreio. Mira. Ah, aí vem aquela gatinha da Ranger Rosa para o resgate. O senhor também acha que ela é uma gatinha, não é? Ah. Eu vou acabar com eles. Quer brincar, não é? Ivan me acertou com uma espécie de campo eletromagnético. Eu não consigo me soltar. Eu já vou aqui. Já estou ficando enjoado aqui em cima. Meus estabilizadores estão com defeito e não aguento mais. Eu estou fervendo aqui. Quem? Usa os propulsores. Tá, mas qual é o botão? Ah! Ah, eu cuido dela depois. É, depois. Que meleca! Estou perdendo as forças. Não posso aguentar por muito tempo. Zod, Falcão, de volta ao jogo. Adam, pode sair. Eu tenho uma visão ampla. Ele é todo seu. Tá bom, grandão. Acabou pra você. Lançar foguete! Esse já era. Alvo neutralizado. Vamos cuidar do outro. Ele é forte demais. Eu não consigo derrubá-lo. Todos unidos. Esta rua é um beco sem saída. Eles destruíram minhas belas criações. Agora eu estou começando a ficar furioso. Ai, eu tô passando mal. Tô grande de novo. Pega ele, chefinho. Nossa, ele precisa fazer uma plástica. Oh, não! Ah, eu vou me mandar daqui. Hora de brincar com a espada. Ele destruiu o trilho. Precisamos do poder Ninja Megazord. Ninja Megazord, agora! Galera, o monorail está com problemas. Eu completarei a sequência de união depois. Vamos detonar esse irmão. Zord Garça ativado, checando a situação. Ninja pronto, batalha agora! Ativando o modo de batalha Ninja Megazord. Espada Ranger! Quer dançar tango? O que é aquilo? O trilho está quebrado! Aguentem, crianças. Zord, Falcão está aterrissando. Segurem-se todos! Boa sorte, crianças. O Zord Ranger foi destruído. Se preparem para o impacto. Estamos sem controle. Tony, precisamos de você. Aguentem mais um pouco, amigos. Eu estou a caminho. Segurem-se! Vou acabar com a Larina dos Anjos! Ah! Acionar! Os sistemas pifaram! Ele está se aproximando. Tony, a coisa está complicada. Zord e Falcão indo para completar a sequência. Falcão, Ninja, Megazord. Agora, galera, vamos tirar o Uzi de lá antes que ele destrua tudo. Mudarei o curso para o espaço sideral. Boa ideia. Podem correr, mas não se esconder. Vocês dois, venham comigo. Saltar. Vai, vai, vai. Para. Eu já sei como dar um jeito no Ivan. Sério? Como? Cometa Ryan. Boa ideia, Billy. O quê? Vamos botar o Ivan na rota do cometa. E bom, ele vira poeira cósmica. Tá legal, galera. Vamos nessa. Lutem, Rangers! Lutem! Lutem! Lutem! Lutem! Estamos nos aproximando das coordenadas do cometa. Muito bem, galera. É isso aí. Vamos esperar aqui e atraí-lo. Eu vou deixar vocês em pedacinhos. Sorte por sorte! Aí vem ele. Prepare-se! Está no vermelho. Estamos implodindo. Código 009. Estamos indo para a trajetória do cometa. Precisamos parar agora. Brincaram bastante com seus óculos hoje? Aí vem ele. Temos que parar aqui. Isso requer medidas de emergência. Em caso se mexa. O que você está fazendo? Solucionando um probleminha. Ui! Ui! Vamos sair daqui. Ah, não! Eu te amo, filha. Alpha! Rangers, vocês conseguiram. Mas eu receio que seja tarde demais. Tarde demais? Isso não está acontecendo. Lembram que aprendemos? Para os que possuem o grande poder, tudo é possível. Vamos. É bom ver vocês de novo também. Noite de comemoração. Fomos maravilhosos. Incrível. Brilhante. Coisa de louco. O Ivan e o monstro dele de 15 metros tinham cercado a gente completamente. Não tínhamos escapatória. Nós sabíamos que naquele momento estávamos enfrentando a morte. E a morte tinha um mau hálito terrível. Vasco de nada. Oh! Oi, gente. Fala, Fred. Oi, soube que você é um herói. É meu camarada. Ajudei um pouquinho, mas os Rangers fizeram mais. Fred, apesar de tudo, teve coragem. Meu amigo, você teve grande bravura. É como você disse das artes marciais. Use a cabeça e fique calmo. É, eu soube que você tá na fila pra um dia ser um Ranger. Não, isso é impossível. Aí, nada é impossível. Você acha mesmo? Tenho certeza. Fred Kemp, o Ranger de Prata. Só que já existe um Ranger de Prata. Fred Kemp, o Ranger Dourado. Ah! É. Nossa, que lindo! Obrigado, Power Rangers. Power Rangers? O que escolhe? Goldar, o imperador do universo!